você é me faz sentir. Sonhar um coração feliz pra vida inteira. O amor é bem assim, fecha toda cicatriz. Eu vou te dar um mundo de paz, uma rede, o sol e o mar pra vida inteira. O amor é bem assim, complicado, mas tão feliz. A vida inteira, o amor é bem assim, complicado, mas tão